Você está dizendo que rebelde é aquele que vê o problema fora, já corrige dentro de si e dessa forma muda o mundo. Só, velho. Olha lá. Rebelde de verdade faz mudança em si próprio e vai mudando tudo em volta dele. Na real, tio. Na real. Sem esses papo de ideal. É real. Fazendo. Real. Sem esse papo. Vou tentar. Rebelde nenhum tempo. Rebelde faz. Se é pra ser rebelde, seja com causa, né, não, tio? E Mirim tem uma causa. A causa de vocês é papo reto, renovar e cuidar. Esse é o trampo de Mirim. É a terapia do vacilão. É. Quando ele vai pra frente do espelho, pá, é bom ele se enxergar, né, tio? E quando ele pergunta, o espelho responde, nem tem, só tu mesmo. Porque não enfrenta as próprias realidades, pá. Fica aí dando uma das ingênuas e pedantes em cima dos outros. Sabe tudo pra ajudar todo mundo, menos pra ajudar a si próprio. É o bonzinho da parada, dá até a roupa do corpo pra ajudar os outros. E vive se fudendo. Vacilão. Otário, hipócrita. Só é. Mas é interessante essa ideia que você passou, Mirim. Tu não é ideal, tu é real. Muita gente acaba vestindo a ideia do bonzinho por conta disso, né? De É, tinha querer aquele lance assim, satisfazer. pá, chega camarada pra tu fazer, porra, cara, tô decepcionado com você, né? Aí tu é bonzinho, tu já fica triste pra caralho. Porra, decepcionei o cara. Tu é bom, tu olha bem nele e faz assim. Que bom, cara. Tu descobriu que eu sou real, né, velho? Não sou uma fantasia da sua cabeça. É, meu irmão. Papo reto, resposta certa, meu irmão. Mirim está num grau evolutivo superior a Exu. Não, tio. Mirim é força da natureza, tio. Só. Não se compara uma força da natureza com outra. Não. Não tem comparação isso. Babaquice de vacilão mesmo. Sente só, tio. Pra Mirim poder fazer essa tal de manifestação, pá. Depende de um grandão doar pra ele a substância astral pra fazer isso, né, tio? Então, tá dependendo do outro, não tá não? Sim. E geralmente bate de igual pra igual, né não, tio? Fica essa dica, gente. Mirinho, tem muita gente que tá revoltado, mas não sei se é o caso dessa pessoa. E a questão é a seguinte, até quando vai esse preconceito entre os evangélicos e as religiões de matrizes afrodescendentes? Será que vamos viver num lugar onde a guerra seja por motivo religioso, como nos dias de hoje? O dramalhão, hein, tio? Oh, o vacilo, meu irmão. Tá aí se deixando levar pelas conversas, pá. E a atitude? Vai mudar ou não? Vai começar a valorizar aquilo que é? Ou não? Porque a raiz disso aí é só um monte de comparações. Seu Deus não é tão grande quanto o meu, pá. Existe isso? Nem existe, né, tio? Estão brigando com algo que não existe. Mas por que cada um assuma a sua própria postura? Pode notar, tio. Reclama aí, pá, dos preconceitos, das intolerâncias, pá. Vive com preconceito até dentro das próprias correntes de reza deles, tio. se comparando com o do lado da corrente, rapaz. Eu sou mais médio que o outro, pá. Tô comparando uns buracos aí de reza com o outro. Ah, aqui é melhor do que lá, qual é? A intolerância tá começando dentro das paradas pela desunião, tio. E em casa dividida, qualquer um entra, né não? Sempre foi essa a estratégia de das conquistas, das guerras, é dividir pra conquistar, não é não? Pois é, caíram nessa, em vez de se unir, se desuniram, em vez de se respeitar, se compararam. Agora, ou se unem, ou vão ser detonados por esses aí que pode ser tudo. Mas são unidos quando eles querem alguma coisa de certeza. É força de progresso agindo. Pros que se dizem aí dos parangolés se unir, né, Ti? É. Porque era desunido demais, agora fica, faz o quê? Ou se une ou se fode. Tá sem saída. E pode avisar, tem ação de mirim nisso aí. Certeza, de. Não quis mudar na paciência, na sabedoria. Vai na porrada agora. Os que não aprender a unir, vai ser detonado mesmo. Certeza. Ou se enquadra ou se lasca. Porque ou é assim, ou não ia ser de jeito nenhum, né, de ia ficar essa bagaça aí de comparação, de desunião, de guerrinhas. Ou esqueceram que uns guerreiam com os outros e faz as tal das demandas e parará. E agora vai ter que se ocupar com os que estão atacando de fora e largar de atacar os que estão dentro. Largar a desunião. Pode crer. Senão não sobrevive, né, Ti? Chegou a necessidade, sapo vai ter que pular. Certeza. É, Ti. Pode mandar a letra. Qual que é o recado que você passa para um médium que gosta de passar por cima da palavra da entidade e a pessoa reclama que tem muito fingimento por aí e tá acabando com a religião? Cada um faz como quer e tem as consequências que merece, tio. Essas coisas aí lá de fingimento para papai, pra quê? Máscara, né, tio? Parecer que é grande aquilo que é pequeno. Parecer que é pequeno aquilo que é grande. Confundindo a si mesmo. O primeiro a se fuder é quem tá fazendo isso, né, tio? Não é não? Primeiro a perder a fé e ser enganado é quem tenta atravessar o que nós estamos fazendo. Nós vamos continuar fazendo. E o camaradinho, o vacilão, vai ficar pra trás só. E chorando no muro das lamentações. Como nós, mortais, temos que fazer para alcançarmos nosso verdadeiro potencial? Isso o grande já ensinou. Não é mirim que precisa ensinar, não, Ti? Primeira coisa é reconhecer que tem potencial, né? Ou alguém vai ter fé naquilo que não existe. Como é que você vai buscar uma coisa que tu não acredita que tem, Ti? É, reconhecer a si próprio seria beleza. Papo é. Aquele lance assim. Sou capacitado, só preciso treinar a fazer, né, Ti? Vai ter que desenhar ou não? Ah, tô admirando a sua resposta, que você, mesmo se manifestando na Umbanda, você não passa a mão na cabeça de um bandista e sempre cobrando que primeiro mude a si próprio e arrume a sua casa. É, antes de apontar dedinho pros outros, né, tio? Ah, tão lá me discriminando, tão lá. Ah, então para de discriminar os outros, pô. Para de ser intolerante com os que são pra ser seus irmãos, velho. É, tá aí, cheio dos parangolé, mas não cumpre a lei da Zumbanda. União, fraternidade, caridade, para papá. Ficar onde? No esculhão, velho. Não, né? Vamos agir, porra. Coisa interessante. Você disse certa vez que fica em cima do muro. Bem, bem, bem. É bala na cabeça, tio. É. É, vai só levar com as quadradas na cara. Certeza. Então, nesse contexto, explica um pouco de situações que você já viu que leva a isso. Ah, mirim. Ajuda aí. Tô aí nas drogas, pai. Eu quero sair. Mas eu não quero ficar longe da minha turma, porque são tudo gente boa pra caralho, ninguém foi preso à toa, pá. Ajuda aí, Miri. Ajuda aí pra eu me manter assim, fazendo todas as merdas, mas sem levar consequência alguma. Isso é ficar em cima do muro, né, tio? Quer mudar porra nenhuma. Quer só levar vantagem em tudo. Aí chama Mirim, pai, né? Ah, Mirim, otário. É, mirim otário, vou lá, pá. Ó, mirim, vou botar lá, assim, nas paradas, umas marafinhas, pá, pra você. E você me ajuda aí. Aí, mirim da só, né? Aquela filmada, a porra. Vacilão pra caralho. Beleza. Já derruba do mundo, dá logo com. Uma quadrada na cara dele, que é pra ficar esperto, a casa cai, né? Aí o cara vai chorar. Pô, peraí, isso é mal, Mirim. Nem mal, nem bom, né, tio? Mirim vem fazer mudança, o cara quer ficar na mesma coisa e tendo consequências diferentes. Só levando a vantagem. Ah, não, conheço o Mirim. Mirim é meu amigo, amigo cacete. Mirim é mirim, velho. Fé. É nunca aceitar mudar, tio. Tá vendo que tá errado e continua fazendo a merda. Isso é ficar em cima do muro. Quer receber tudo que é bom, fazendo tudo que não presta. Não merece uma bala na cabeça? Só leva, tio. Pá. Certeza, é só uma tomba. Cai um para um lado, um para o outro. Ou vai para o lado pior, ou vai para mudança e melhorar o lance. Aí é mirim. Aí, uma vez o menino comentou por cima que a forma física das pessoas tem um porquê. Tipo, porque uma pessoa é gorda, alta ou baixa. Será que ele poderia detalhar mais, entrar no mérito da questão? Pra quê, velho? Preguiça de pensar do cacete, porra. Cada um gera em si aquilo que quer, não? E fica se amargando, se criticando e aumentando aquilo. A hora é de aceitar, tá cheio de gordura, velho. Aceita que tá e começa a fazer o que tem que fazer pra mudar isso, porra. Não é não? Cada um gera em si a aparência que quiser, velho. Por consciência ou sem consciência, mas faz, porra. Aceita que muda. Se tu aceita que tá. Qualquer coisa aí, não tá beleza, não tá do seu gosto, vai mudar isso, porra. Mas não. Arruma tudo quanto é desculpa. Não, eu tenho aí uma doença muito grave que não faz eu deixar. de seixo, cheio de gordura. Toda doença tem tratamento, né, tio? Não tá tratando por quê? É, velho. Esse cara quer ficar jiboiando, reclamando e lamentando, mas agir pra mudar não quer nem mesmo. Mas eu tô sabendo, evoluir ninguém quer, mas emagrecer uma porrada de gente tá querendo. Certeza, papo é. Faça um paralelo entre as entidades da Umbanda e as sefirotes da árvore da vida cabalística. E como você se apresenta em outras culturas, qual o arquétipo que você assume em outros países? Tá, até parece que eu vou falar qualquer coisa disso aí, né, tio? Deixa pros grandão falar, fala pro Ventania, Ventania é bom nisso. Ah, porque eu tô em mau culto, porque pá, parará, pá, pá. Porque eu... isso, porque aqui cada hora é uma coisa, né, tio? Isso nem tem nada a ver, mirim, mirim. E tá valendo. Vai caçar, vai descobrir. Que tem, tem, meu irmão. Todas as culturas. Tava lá, mirim. Fala até que mirim parece muito com os Dijin. Não? É. Caça aí, descobre-te. Mirim é que não vai te dar o rastro, não, tio. Tu caça sozinho. Faz parte. Pronto, né? É possível um terreiro tirar as entidades de cabeça, entidades de frente de um médium iniciante, sendo que este tem dom de família ancestral? Se tem, tem, né, de... Não se dá e nem se tira nada de ninguém, de... Ou esqueceu que tem lei. Tentar muitos tenta. Fazer é que demora, de... Tem que passar pelos homens da lei. É, os guardião, né, de... E cada um tem o seu, não é não? Rola não, de... Tem umas paradinhas pra... Que até perturba bastante. Mas quem tem mesmo, tem defesa. Certeza, papo reto. É. Até encaixando então, todas as pessoas, seja de que religião for, têm entidades de esquerda como guardiões? Não com esse nome, né, tio? E às vezes nem nome tem. Força da natureza, tio. Tem, tem e tem. Seja com a crença que quiser, sempre tem. Só muda os nomes, a função é a mesma. Só isso. Papo reto. Papo reto, papo reto. É isso que você ia falar? Só, de papo reto. Como se impor mais no local de trabalho? Não era melhor expor? Negócio de impor aí, tá, né? Coisa de bonzinho, né, tio? Ah, tem que, né, ter mais firmeza. Então tem, porra. Eu tenho que fazer as coisas mais firme, faça. É fazendo. Agora, assim, impor pra quem? Depende do ângulo que se olha, tio. Pá, vai lá pros trampos, aí vai querer se impor pro patrão, vai ficar foda o negócio, velho. A rua é um caminho muito longo, meu irmão. Imposição. Nem rola. Onde se tem que conviver, é melhor expor e agir. Cada um fazendo a sua parte, rola tudo, beleza. Agora vai se impor aí pro patrão, vai se fuder, aí depois vai falar que bonzinho, só se fode. E eu vou falar, só, velho. Só se fode mesmo. É, papo é. Nossa, essa aqui eu vou passar porque eu tenho pedido pras pessoas. Não faz sentido mandar questão de cunho pessoal. Minha trajetória no espiritismo, qual será? Algum recado para minha vida neste momento? Larga de vacilar. Tenho recadão. Para com vacilo, porra. Oh, cada um caminha no caminho que escolhe, velho. É realização pessoal isso. Para com vacilo, decide. Sai de cima do muro aí, fica beleza. Ah, mais perguntas sobre guerra, velho. O povo quer saber o futuro. E aí, menino, como é que é? Nem existe futuro, não te. Vai depender das mudanças que cada um vai poder fazer, velho. É. Futuro nem rola. Sem mudança de cada um, não rola nada. Cada um tá plantando e cada um vai colher, né, tio? Aí, quais os chakras que você mais trabalha durante o transe mediúnico do seu aparelho? Todos, né, tio? Descubra, mas é todos. Depende muito do trampo que tá fazendo. Você conhece algum mirim chamado Trovão? E se você é parceiro de trabalho dele? Tô sabendo não, tio. Nem rola. Tô sabendo de mirim nenhum segurando nessa parada não. Olha, para se trabalhar como Exu Mirim do outro lado, é preciso necessariamente ter falecido como criança pentelha? Ou isso é mito? Risada só, cara. Olha, isso daí nem é semana, né, velho? Os caras zoando com você e eu dando risada, velho. Tem que largar de ser vacilão, tio. É, criança Divertido. pentelha é o caralho dele, né, tio? Foi Que nem divertido. levanta, mas beleza. É ela que fala. É, tá falando, nem levanta, não tem. Não, responde aí, pô. Precisa ter. Vai. Como é que é aí as paradas? Se. Tu tem que nascer, morrer, pai, pra virar mirim? Se tem que ter sido criança pentelha. Isso vai Não, ser tem mito. que ter sido assim, mais parecido com aquelas forças indomáveis da natureza, que nunca precisou tomar corpo, mas que evoluiu dentro da própria rede evolutiva até o máximo e decidiu que ia dar uma mão pra essa porra de gente aí que não sabe nem o que quer. Por isso entra e sai, dentro e fora de vocês com a maior rapidez. Porque não é daí. É da natureza, velho. É encantado mesmo. E só imita vocês. E se é pentelho, tá imitando vocês. Larga de pentelhar então, porra. Não é não? É força da natureza que chegou no máximo, no ápice, que vocês vão demorar pra caralho pra chegar. E foi convocada aí pra essas paradas dos Paranauê dos seis. Pra chegar junto, pra chegar chegando. E mover o que vocês não movem. É, pode crer. Qual tipo de trabalho o Mirim não é permitido realizar? O que não for permitido pelo regente. Regente é que diz o que é, que pode, o que não pode. Mas dá um exemplo aí do que você já queria e não pôde e não teve jeito. Eu não tenho esses lances de querer isso ou aquilo, tio. Tô no trampo, tô na atividade. esses lances de querer com vocês, de... Acabei de falar. Sou força da natureza, tio. Cheguei no máximo que podia e vim pra mudar vocês. E não tem esse negócio de querer. Tenho fazer. E só. E basta. Tô no meu melhor, tio. É isso aí. Patrão é bom. Salário é ótimo. Já é. Mirim trabalha com energia. Mirim trabalha com energia desvitalizadora. E Mirim é subordinado de Exu. Depende do ângulo que se olha, né, tio? Tem hora que nós desvitaliza também, pá, conforme o que é preciso de fazer. Mas a força nossa é renovação, tio, é mudança. Ou mudou, conta por que não vai mudar, né, não? Esses lances aí de vitaliza, desvitaliza, isso é pros grandão. Nossa parada é outra. O povo que fica aí, rapaz, vamos adivinhar o que é Mirim, porra. É trampar, pô. No trampo, logo descobre. Questão. Cristo era mentor de Jesus? E se Cristo é regente apenas do nosso planeta? Ou de um conjunto de galáxias? Tá perguntando uma coisa que já sabe, pra quê? Pergunta pros grandão, eles que tem paciência pra isso. Mirim só tem dois nomes. Sem paciência. Você acha que a pessoa já sabe essa resposta? Suando. Tá suando de saber qual que é a resposta, porra. Mirim não é lâmpada pra ser testado, não, meu irmão. É. Tá escancarado. E todo mundo já percebeu que quem governa numa força, governa em muitas. E o Cristo é o comando. E não é pra uma bolinha só, né, velho? Mirim, o que você acha do silêncio? A melhor companhia que se possa ter, né, tio? É no silêncio que o Cristo fala, não? É. Mas você vai gostar. O Mirim faz o mesmo papel na esquerda que o Erê faz na direita? É. Yeah. Depende do ano que se olha, né, tio? Mas faz muita coisa parecida assim. Qual a diferença entre o Mirim não gostar de ser chamado de criança e ele agir, fazer muita coisa que o Erê faz e o povo achar que ele é um adolescente revoltado? Isso é pergunta? É, qual que é a diferença? Não entendi essa pergunta. Que diferença do que pra com que? Diz assim, o Mirim não gosta de ser chamado de criança. No entanto, ele faz as coisas que a criança faz. Ô, vacilo. Ele é adolescente ou é o quê? É Mirim, pô. Faz aquilo que quer, na hora que quer, porque quer. E aí, faz o quê? Vai comer mais pouco, comer menos doce. Como é que é a parada? Mirim faz do jeito que ele acha e quer. Pronto. Faz às vezes pra fazer você perguntar. É, adolescente revoltado é vocês. Que não sabe olhar uma força e reconhecer ela. Mirim toma a forma que quiser, quando quiser. E porque quer. Essas paradas aí, de ficar aí arrastando no chão, comendo sei lá o que, se fazendo de pequenininho. Nem sempre é pra trampar, não. É pra zoar com a cara de vocês mesmo. Tá? Fica bonito, pá. Tá arrastando no chão, comendo doce. Tomando marafa, fumando um charuto. Olha o paradoxo. Mostrando que quem não sabe ser criança também não sabe ser gente. Nem a gente, nem reagente. É. Tirando máscara sem vocês nem se tocar. Mostrando o tanto que vocês rejeitam a si próprio. É, velho. Mirim gosta de zoar e é zoando que Mirim trampar. Trampa e trampa mesmo. Agora, que eu saiba, Mirim nenhum é criança porra nenhuma. Como faço para conseguir enxergar tudo que existe dentro de mim que me faz mal? Olhando, porra. Facinho. Sabe, aqueles que você aponta o dedo e acusa e julga, tá lá o seu defeito espelhado neles, fala assim, pô, você não gosta, tá lá. Te irrita, tá lá. Não quer mudar, tá lá. Olha em volta, um espelho o outro. É, tudo que você aponta e condena tá dentro de você mesmo. Certeza, papo reto. Vem pra fora pra tu lidar com isso e aprender a mudar. A pessoa quer ver tudo que tem de ruim dentro dela e quer jogar pra fora o que não presta. E aí? Faz. Para de tentar. E faz. Quer jogar pra fora? Joga. Deixa manifestar, reconhece, aceita, que muda. É a forma mais rápida de limpeza, tio. Tipo assim, ó. Tô com raiva. Dá umas porradas em alguma coisa. Tô com raiva, tô com raiva, tô com raiva. Pronto, passou a raiva. Aceitei que eu tava com raiva aí, já mudou. Acabou a raiva. Todo sentimento que você reprime, ele aumenta-te. Todo sentimento que você manifesta, ele dissipa. Se ele é negativo, usa ele de forma útil e limpa de dentro de você. Faz assim, pá, papo reto. Ela fica, não posso ter raiva. Raiva é um sentimento negativo, engole. Vai explodir na hora mais errada e com a pessoa errada. Fudeu. Mostrou o tanto que é vacilão. Se tá com raiva, pô, tô com uma raiva danada. Deixa eu rabiscar um monte de coisa aqui, desenhar essa raiva minha. Pá, pá, pá, pá. Faz aqueles borrão bem, pá. E a raiva vai indo tudo pra ali. Dali a pouco tá sereno. Pô, limpou, limpou, porra. Jogou pra fora, não reprimiu, pá. E nem usou destrutivamente. Prefere ficar dizendo, não, eu tenho que dizer que está tudo bem para que fique tudo bem. Essa é a teoria do caos, né? Tem que falar que está tudo bem para ver se vai ficar alguma coisa bem. Enquanto dentro de si está dizendo, está tudo mal, está tudo bad, está tudo ruim. Qual é? Bota para fora. Encara a realidade e aceita. Quando aceita, muda. Tem que desenhar. Como lidar com essa hipnose midiática da mídia que não deixa centelhas manifestarem seu verdadeiro eu? Ó, Damalhã, boa. Eu sou uma centelha, não consigo me manifestar porque a mídia não deixa que eu leve. Tudo tem o seu lado útil e inútil. É, você não vai mais pelo inútil, reclamando, reclamando. Mude lamentação, mais um. Então vamos ter que fabricar um de. O muro das lamentações. Não posso me evoluir porque eu estou mergulhado na mídia. Olha o vacilo. Se a mídia tem de tudo, tanto do bom quanto do ruim. A escolha é sua, velho. Tem centelha nenhuma sufocada por nada. A não ser pela própria mania de ficar grudado nas coisas. Aí, pá, se lasca, se fode. Desgruda. Quando você solta, você se liberta, não é não? É. Falei? Tá falando. Quando você solta, você se liberta. Quem não entendeu ainda, desenha aí, vamos ver. Tá aí grilado, quer acender a centelha. Sai da mídia, porra. Não é ela que tá te atrapalhando. Solta. Tudo que você prende, te prende também. Tá se segurando nisso porque tem dois lados, podia escolher o melhor, não quis, porra. Agora vai dizer, ah, pá, é a mídia que não presta. É tu que não sabe escolher o que quer, porra. Certeza, papo é, tá, né? Coitadinho, hein? A mídia tá hipnotizando, pisando o caralho. Como é que tem um tanto de gente aí se erguendo? Aí pelas tecnologias que a gente tá usando, velho. Diz aí. Tem um monte de centelinha aí acendendo só de ouvir mirim, velho. É, meu irmão, e eu tô sabendo. Não ouviu a sabedoria, não ouviu a paciência, mas quando chegou o mirim, ouviu e entendeu, pode crer. E acendeu a centelinha de boa. Tava na mídia ou não tava? Só tava mesmo. Essa desculpa aí já não serve mais, sai do muro. Porque a porrada vai comer pesada. A quadrada já tá assim engatilhadinha, tá no pente já. Agora é só dar a chance que nós atira. O que que o Mirim acha da atitude das pessoas de perguntar se vai acontecer catástrofe em setembro? Não acho nada, velho. Babaquice, vacilo, só. Tá suando de saber qual que é as paradas, não tá? Quanto mais tu cria na mente, mais tu atrai, que é uma coisa mais fácil do que isso. Tá atraindo, pensando no que não quer, usando a lei de forma às avessas. Vai ter aquilo que tá querendo, não? Concentrou nisso, vai ter, velho. É certeza, velho. Quanto mais aumenta a emanação em cima disso, mais facilita pra acontecer. Porque cada um concentra naquilo que quer, não é? Então é porque tá querendo, a lei é essa. Criou, projetou, alimentou. Vai realizar, certeza. Se muitos pensam que é a mesma coisa, tá valendo, então vai ter. Como podemos nos proteger de espíritos baixos, oquiumbas, eguns, zombeteiros? Largando de ser um deles, né, não? Instrumento deles. Ficando na... Como é que faz? Vai de viagem junto com eles, aí fica legal, né? Saiu dessa. Eles nem te acham, né? Mas tu gosta mesmo. Quem tá aí, ai, né? Vamos como deixar de ser aparelho deles, porque é o que é, né, velho? Sendo você mesmo, né, velho? Quem manda em tu é tu. Mas não, gosta de ficar aí entretendo o pensamento. Aumentando as emoções, fazendo aquela fogueirona. O cara pisa no pé, pá, já vira logo assim uma revolução. Pá, já quer é briga, já quer dar porrada. Da tua vibração, né, velho? Como diz o cabeça de Torres, é o que você vive, né, não? sai da frequência deles e eles não te acham, né, meu irmão? Fica na frequência deles, vão te encontrar facinho. Ó, né não, tio? Só é. Só é. Que é o mundo? O mundo gira, meu irmão. E vacilão roda. Você acha que vai ter que fazer o muro de lamentação, menino? Tô pensando seriamente, tio. Tão necessitado. Mas não pra ficar lamentando, é pra eu bater a cara deles nele. Pá, pá. De repente acorda. Não? Tocar a serenata da vítima com o violão na cabeça. Solte. É, pôr fogo debaixo da panelinha da vítima, pá. Aí vai virar assim, um cozido maior. É. O que podemos fazer para desenvolver a mediunidade da visão para aqueles que já a possuem, mas ainda não desenvolveram? E o que atrapalha esse tipo de mediunidade? Peraí, isso não era pergunta lá pros cabeças de torres, pros grandão, qualquer coisa assim, não? Vou falar o que é, pá, vai desenvolver, para papá, não sei lá, velho. Desenvolve aí, pensa aí, o que você faz? Não sei não. Isso não é serviço de mirim, não é a minha atividade, porra. Tem lá que saber, é, é todas aquelas, né, saber se manga com leite da febre, sei lá, velho. Porra, pergunta pros que sabe, que faz as atividades sair, não é minha atividade isso aí não. Aqui, eu gostaria que você se aprofundasse mais nos conhecimentos relacionados com as ciências ocultas. Vai, né, gostando, gostaria, sei lá, pra que que eu vou fazer isso? Nem rola, tia, as ciências ocultas. Nem é. Fala com Ventania, Ventania tá aí nas ciências ocultas. Mirim, tá na atividade, tem mais o que fazer do que ficar de... É, como é que vocês falam? Divagação. Abstrações. Eu vou é na prática, velho. Fica é pá, pá, pá, barará, pá, pá, vou lá agir logo, velho. Esse lance aí, ah, ciências ocultas, não passa de um monte de abstração. Na hora da ação vira uma merda, velho. Só os que tem mesmo sangue no olho é que chega junto e faz aí a parada acontecer. E demora que tem um de sangue no olho, velho, pra fazer qualquer coisa. O trabalho do mirim abre nossa mente de criança para que seu trabalho conosco se torne melhor? Eu não entendi. Você entendeu? Essa lance aí de mirim abrir a nossa não sei o que de criança nem rola, né, tio? Mirim não é criança, porra. Enfim. O mirim abre a mente de alguma forma? Certeza, na porrada, tio. Certeza, só dá aquela pá. Porradão, porradão. Sabe aquele surdão? Pá. Fica tonto meia hora, pá, e já logo se liga que tem um lance errado, que precisa dar uma mudada e muda. Rapidão. Qual que é a sua reação quando uma pessoa diz: Tempestade, eu tenho muito amor e admiração por você? Agradecer, né, tio? A gratidão faz parte. É. Reconhecimento é sempre bom, tio. E agradecimento ainda é melhor. Porque se Tempestade tá na parada, não dependeu só dele. Teve muitos pra fazer esse canal, né, velho? Então eu começo a agradecer de baixo pra cima. E aí vou trampar um bocadinho mais pra ficar, né, merecendo mais disso aí. Que é melhor do que qualquer dessas paradas que bota aí dos parangolé pra nós. Todo bom sentimento dá força pra nós, né, tio? Se possível, você poderia explicar como acontece o trabalho que vocês fazem. Inclusive, outras pessoas já me perguntaram isso. O trabalho que vocês fazem, como acontece com assaltantes, ladrões, homicidas, no caso, com a força de Mirim? É a mudança, né, de primeiro. Tá tirando o que é dos outros. Leva também as pragas, né, não? Não queria tirar tudo que é seu. Inclusive a sua vida, tio. Leva as pragas que tava te perturbando junto. Mirim já pega logo, já põe nas costas do camarada. Vai, leva tudo, velho. Se quer perturbar a vida alheia, leva também as perturbações que essa vida tava carregando e tava pesado. Fica pra você. Aí vai aumentando, assim, no excesso. Muito excesso de peso, né, tio? A vida vai ficando pesada, difícil. Se faltava, vai faltar mais. É assim que Mirim vai fazendo, tio. Levando tudo pro excesso. Porque a cada um que eles arranca alguma coisa, arranca também as pragas, maldição, perturbação que tinha. E aquele lá fica limpinho. Levou o que era material, mas também levou tudo que era do espiritual pra pesar legal. Porque quem não respeita a vida não respeita nada, né, tio? Quem não respeita o direito do outro tá desrespeitando primeiro a si mesmo. Então, já que quer levar, leva também tudo que não presta. Papo reto. Qual que é a ação do Mirim no candomblé? A mesma, né, tio? Força da natureza, né, não? E se você precisa mesmo estar lá, se a missão sua é evoluir? Eu tô ligado no que foi que é que perguntou, não. O que é isso aí? Eu preciso estar lá onde? No, evoluir no pra onde? No candomblé, evoluir pra... Tô sabendo. Sou força da natureza e tô onde eu quiser, né, velho? Esse lance de entidade é uma coisa, força da natureza é força da natureza, cada coisa no seu lugar, né, tio? Então você é uma força da natureza que na Umbanda se apresenta como Exu Mirim Tempestade. Que tomei uma gama de energia de uns grandões pra poder ter como manifestar, né, tio? Tem um monte de nomes, tio. E garanto pra você, todos certos. Você já respondeu a diferença entre Exu Mirim e Erê? Essas linhas? Mirim é Mirim, Erê, Erê. Aí ficou fácil, né? Um renova de uma forma, outro renova de outra. Um trabalha numa fase, outro em outra. Um trabalha numa frequência, outro em outra. E aí? Só é isso. O Mirim. Mirim, a carga negativa de um olhar e um desejo faz mais mal que um trabalho que umba. Mesma coisa. Tem algum exemplo que você pode dar de alguém que colocou carga negativa só através de desejo e aí você foi chamado, sei lá por quem, teve que resolver? Nada. Ainda não peguei dessas paradas aí, não. Isso aí é mais do Caveirinha, do Calunguinha. Minhas paradas de trampo é outra. As pessoas gostam de saber qual a sua ligação com Yansan. Ela é outra, a regente, né, velho? Sim, outra, claro que você é regente, assim. Talvez até a pergunta vá para uma ligação assim de interação mesmo. Que isso, interação? Ah, trocar um papo, uma ideia. De quê? Entre você e a regente, pô. Tem papo não, velho. Tem trampo. Só. Mirim, se eu precisar que você corra gira, acho que a pessoa quer dizer, na minha vida e desabrochar todos os poderes existentes. Tá podendo. Tô podendo, hein, velho. Tô desabrochando aí as paradas, pá. Na porrada, né? Pera aí. Rapidão. Pera aí, vou terminar. Se eu precisar que você corra gira na minha vida e desabrochar todos os poderes existentes, eu posso lhe pedir diretamente ou devo solicitar permissão do guardião? Assim, pra despertar todos os poderes existentes, fala com o grande. Todos? Todos. É só o grande. Que aí nem o regente da gente. Bom, o que uma pessoa pode fazer com tanto poder? Sei lá, velho. O povo quer aquilo que não, né, nem rola. Viaja nos lances aí que... Rapaz! Além de ser vacilão, ainda é embaçado. E aí vem com essas ondas de poder. Vamos despertar todos os poderes existentes pra mudança. Pá. Pra ficar esperto, largar de vacilar. E aí nós faz. A gente tá chegando próximo dos 12 minutos finais. Como ajudar um parente que vive doente e nada se resolve? Bem, tá doente por quê, velho? Só porque tem os olhinhos bonitos? Ou porque tem algumas coisas pra mudar, melhorar e aceitar? A melhor forma de ajuda é apoio, né, tio? Pra mudança, pra se cuidar, parar, papá. Aceitando também como é, né, tio? Se tem coisa que não tem como ser mudada, ela é feita pra ser aceitada, né, não? Cada um escolhe aquilo que passa, tio. E muitos escolhem ser filtro uns dos outros. E se você tem que cuidar de um parente doente, você pensa, velho. Mas doente eu sei. Ele tá filtrando. Precisa aprender a dar, assim, aquele certo valor a si próprio, a saúde que tu tem, para papá. Não é não? E a melhor forma de ajudar é essa. Aceitando como é. Levando no seu melhor, não é não? Ô, Tempestade. Fala aí, Di. Aqui, pra você explicar melhor a seguinte frase que você já disse pra uma tia aí, numas quebradas aí. Tu não é ideal. Tu é real. Afirma o que te afirma, nega o que te nega. Tá botando banca de barão, Miri. Tô podendo, hein, Ti? Tô podendo. Aí. As novinhas costumam fazer assim aquele ideal na cabeça, né? E os outros fazem o ideal delas também. Aquelas fantasias. Ah, o jeito que cada um tem que ser, né, Ti? Qual tu, Ti? Tu é... Como é que é? Cara... Pessoa pública. Foi isso que você falou um dia pra eu? O cara reclamou aí, pá. Que uma pessoa pública... É, formador pública, de opinião. Formador, não sei das quantas aí, pá. Você acha? As novinhas também tem isso. Uma gata como você tem que agir assim, assim ou assim. Isso é o ideal de cada um, né, Ti? Claro, entendi. Tu, eu tenho que E ela agora me não comportar? é o ideal de ninguém, ela é real, ela existe, ela é um ser humano, né, não, Ti? Com qualidade e defeito. É real. Não é ideal. E o certo, seu certo, é sempre aceitar e aumentar aquilo que te fortalece, né? Não te. E tirar do seu campo tudo que te enfraquece, né? Não. Foi isso que eu falei. Vou ter que desenhar isso agora, pá, com todos os pinguinhos, as estrelinhas. Facinho, mais facinho ainda, né, não? Claro, claro. Mas é interessante essa ideia que você passou, Mirim. Tu não é ideal, tu é real. Muita gente acaba vestindo a ideia do bonzinho por conta disso, né? De querer aquele lance assim, pá, chega camarada pra tu fazer, porra, cara, tô decepcionado com você, né? Aí tu é bonzinho, tu já fica triste pra caralho. Porra, decepcionei o cara. Tu é bom, tu olha bem nele e faz assim. Que bom, cara. Tu descobriu que eu sou real, né, velho? Não sou uma fantasia da sua cabeça. É, meu irmão. Papo reto, resposta certa, meu irmão. Quem se decepciona com os outros, tio, é porque fantasiou. Criou um ideal. Não tava vendo a pessoa real, entendeu? E nem se importava com a pessoa real nem um pouco. Aí, pô, você não fez do jeito que eu esperava. Estou decepcionado. Pô, nem vai fazer, tu é uma pessoa, um ser humano. Acerta e erra, até pra poder crescer melhor, né, Ti? Perfeito é só o grande. Ideal é só ele. Tu é só real. Pode crer. Papo reto. Viu? Aqui, uma situação real aqui. Eu pedi a sua ajuda para cuidar do meu filho, que bebia e ficava na noite. Depois disso, houveram dois assaltos e ele parou de ir ao lugar que ia. Seria uma forma de castigo de sua parte para ele parar de ir onde ele ia? Nem castigo nenhum, né, Ti? Só provocando uma certa sincronicidade na parada. Rola castigo não. Só consequência. Entendi. E você não acha que as pessoas podem compreender mal? Bom, você não se preocupa em ser ideal, né, Mirim? Eu sou real, Ti. Claro. Quem entendeu mal, porque o mal tá entendido dentro dele, né? Cada um vê como quer, Ti. Aqui, mais uma outra que você vai ser... vai adorar responder. Se os rastros químicos, aqueles jatos que deixam um rastro no céu, talvez seria mais, sei lá, pra outra pergunta, pra outra, o cara já até reconheceu, mas vou perguntar pro Mirim que ele acha dos rastros químicos que acabam com a nossa saúde. Coisa de humano pra humano, né, Ti? Guerrinha de poder, pá. Nós vamos dominar o mundo, para papá. Isso é coisa de humano para humano, Ti. Mirim tá nem aí pra isso. Não é a nossa função. Olha essa, eu quero saber quando um Exu coloca uma pessoa em sua vida para viver com você, se é temporário ou é pra sempre. E aí? Pra sempre. Para sempre se andou onde essa criatura? Para sempre é feito a cada dia, não? Se Exu botou uma pessoa ali, pá, não dependia do Exu a convivência, dependia de tu, meu irmão. Se vai ser por um instante ou por muitos instantes. Porque para sempre não existe papapá. Isso vai depender de tu e não é do Exu. Ele te deu uma oportunidade, né? Formou ali uma certa sincronicidade, pá, e botou a parada na tua mão. Do jeito que tu quer agir, nem rola de nada para sempre mesmo. Mas não. E o para sempre é feito dia a dia. Não existe nada para sempre que não tenha que se renovar. Fato, papo reto. Então estamos chegando aqui nos minutos finais. Vamos dar uma revisada aqui numa frase também que é sua e explica assim um fato que justifica isso. Otário é igual poeira. Você vai ter, meu irmão. É, vacilão é o que mais tem, tio. Vacilão, otário. Onde vai? Pode olhar, tio. Você tem um. Querendo bater de esperto. Chegar nas quebradas, falando uma gíria, pá. Querendo se comparar com todo mundo, bancando, sabe, o galo tonto. Sempre tem um. É otário. Certeza, papo é, onde vai tem. Igual poeira, porque poeira tem mesmo em todo lugar, né? Só tem. E aquela conta aí também uma situação relacionada ao espelho, espelho meu. Existe alguém mais hipócrita do que eu? É a terapia do vacilão. É. Quando ele vai pra frente do espelho, pá. É bom ele se enxergar, né, tio? E quando ele pergunta, o espelho responde, nem tem, né? Só tu mesmo. Porque não enfrenta as próprias realidades, pá. Fica aí dando uma das ingênuas impedâncias em cima dos outros. Sabe tudo para ajudar todo mundo, menos para ajudar a si próprio. É o bonzinho da parada, dá até a roupa do corpo para ajudar os outros. E vive se fudendo. Vacilão, otário, hipócrita. Só é. Sapo que fica cozido é o que não pula, velho. É. Fica lá, vai acomodando, sabe aquela lança, põe. Na água fria ele vai ficando, vai esquentando, ele não se mexe não. Vai, acostumou, já viu aquele lance? Cara, já acostumei a sofrer. É mó drama, velho. É, mó dramão. Cara, eu sofro tanto que já me acostumei a sofrer. E tu fala, que tu tá fazendo pra mudar isso, velho? Ah, não faço mais nada, não adianta. Isso aí, esse lance aí. Vira sapo cozido, não quer pular, velho. Costumou estar na acomodação. Não faz porra nenhuma, mas atrapalha quem está fazendo. É, velho, igual barata. É, velho. Faz porra nenhuma e quem tá fazendo isso quer, né, dar o atrapalho. Igual barata, além de não comer, bota o maior gosto ruim, velho. É, cada vez que vê um começar a sobressair um bocadinho, já começa a apontar o dedo. Pô, o cara deve estar vendendo droga, não é possível. Pô, o cara tá andando nas becas, pá. Até outro dia atrás, ó, não tinha nada. Cada vez que um sobressai, tem que estar fazendo coisa errada. Vamos, né, derrubar o cara, ele não pode sair do saco de gato, não. Tem muito vacilão assim. Ele não faz porra nenhuma, nem pra si, nem pra ninguém. E quando vê alguém fazer, já grila logo, já quer pôr defeito. Não, ele não pode ser tão bom. O cara é bom no que ele faz, não. Ninguém é tão bom quanto eu. Isso é lá nos escondidos. Tem que correr pra frente do espelho. Espelho, espelho meu. Tem alguém mais hipócrita do que eu? Não, não tem. Esse é o vacilão que vai na cola de quem tá fazendo qualquer bem. Ou se sobressaiu em qualquer coisa, pronto, já tem que achar defeito. É tipo assim, ó. Ah, tu lá, o cara fazendo um show, cantando lá para papá. Ou tu já olha assim, olha lá, o tênis que ele tá usando é uma bosta. Tem que tá escutando que o cara tá cantando, velho. Já tá caçando é um defeito. É igual aqueles bichos que só caçam bosta. Não vê nada de bom, nem em si, nem em ninguém. E por quê? É vacilão, vive de comparação. Quando você fala jiboiagem, pura jiboiagem, tio. É preguiça de viver, tio. Preguiça de agir. Conseguir um pouquinho já acomoda logo, já fica só jiboiando. Já viu? Jiboia quando come. É nesse mês pra matar ela que ela tá lá quieta. Mesma coisa é o cara, mirim pode chutar a cara dele pra caralho, tá lá. Jiboiando. E achando que tá podendo. É mais um pro muro de lamentação. Jiboia, jiboia, jiboia, depois vem lamentar. Porra, não consigo nada na vida. Porra, também não se moveu, né, velho? Jiboiou o tempo todo aí. Nem tem como, né, velho? E fala um pouco sobre a frase impossível ao grande pecar e relaciona um pouco com essas indignações que se vê por aí, porque a realidade é outra que aquela que as pessoas prefeririam. O grande não erra, né, velho? Mas tem cara aí, ó, tem até uns lances, não sei onde é que eu vi isso. É. O cara saiu pelo mundo aí pra reclamando, né? Pô, o grande não sabe nem fazer as coisas. Bota uma frutinha pequenininha numa árvore forte dessa e bota uma grandona nascendo, arrastando no chão, pô. Aí deitou debaixo lá da árvore, aí a frutinha pá na cara dele. Aí que ele foi se ligar. Pensa que se fosse a grandona tinha arrebentado ele. Só aí se tocou. O grande não erra. Nunca. Não tem erro do grande. Tem vacilo. Tô feio, né, velho? Muito. Muito. É jiboiando e vacilando. É lamentando, é comparando, é competindo, é essas paradas de vacilão. Por isso que eu falo mesmo. Otário é igual poeira, onde vai tem mesmo. E agora um pouco relacionando esse negócio de preconceito de religião e que o Brasil, o sistema político e social tá uma porcaria e o colapso econômico, com essa frase que você passou pra gente, se é que existe relação, explica mais um pouco dessa frase. A sua vibração é a sua sentença. É, velho, daquilo que tu sente, tu pensa, tu age. É que tu vive, né, velho? Se tá condenado, é porque tu se condenou. Porque na hora das crises, pai, que nasce o gênio, né, velho? É. Certeza, velho. O gênio vem mesmo, porque o sapo tem que pular. Chegou a pressão geral. A inteligência e a criatividade vai rolar. Por isso, o grande não erra ao deixar que rola essas coisas aí, essas pressão. É pra cada um mudar, velho. O erro não tá no grande, tá no seis. Certeza, papo reto. Se tá do jeito que tá, foi vocês mesmo que fez. Agora mexeu o seu zangu, tratem de comer, né, não? Tá certo, menino. Dá uma mensagem final pro dia de hoje e já dizendo aqui da minha parte que agradeço muito a sua visita e que fiquei muito contente de verdade de poder estar falando com você novamente. Beleza, velho. Aí, os grandão deu permissão. Eu já dei logo uma pressão na tia, pá. Já tonteei geral pra chegar de um. Porque, tia, mirim tem mais é que trampar mesmo. Chegar junto. Trazendo a letra, né, tia? É, tá muito bagunçada a parada. E vai ser passada uma peneira geral, velho. Que é pra ficar beleza do jeito que era antes. Começou a ter uns altos e baixos meio foda. E tranca, tiriri, brabo e outros convocaram mirins. E nós vamos entrar na parada com tudo. É, quem tiver ouvido de ouvir que ouça. E fica esperto que mirim tá chegando. É rodando na voadora mesmo. É, rebelde sem causa não. Mas a favor da causa dos rebeldes. Porque os rebeldes fizeram mudar o mundo mesmo. Não aceitaram e fizeram as mudanças. É assim que é. É mirim na parada, meu irmão. Chegando, botando moral. É, e eu aqui, ó, batendo de barão, né, meu irmão? Pode crer. Papo reto, ganhando medalha, meu velho. Valeu. Loide, é, mirim. Esse, só pra finalizar então, essa ideia do rebelde pra que ninguém fique. Porque às vezes você fala 50 vezes uma coisa e no final eles pegam uma palavra e distorcem tudo. Você tá dizendo que rebelde é aquele que vê o problema fora, já corrige dentro de si e dessa forma muda o mundo. Só, véi. Ah lá. Rebelde de verdade faz mudança em si próprio e vai mudando tudo em volta dele. Na real, tio. Na real. Sem esses papo de ideal. É real. Fazendo. Real. Sem esse papo. Vou tentar. Rebelde nenhum tempo. Rebelde faz. Se é pra ser rebelde, seja com causa, né não, tio? E mirim tem uma causa. A causa de vocês. É papo reto. Renovar. E cuidar. Esse é o trampo de mirim. Fazer mudar, meu irmão. E mudar pra melhor. Beleza? Ê, mirim, já é. Graças a Deus. Muito Só obrigado. Rete. Vou nessa aí. Salário é bom. Platão é ótimo. Mirim vai trampar. Vou pras quebradas, tio. Valeu. Falou. Fui. Valeu, mirim. Gratidão. Oi. Mãe Ângela Maria Gonçalves. Oi. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Quero novamente, em nome de todos que acompanham o diálogo com os espíritos, agradecer sua caridade de colocar à disposição o seu aparelho, mesmo às vezes em situações adversas, e proporcionando mais essa possibilidade de estudo. Graças a Deus, meu filho. É, gravou direitinho, porque terminou aqui, eu tava de costas pro aparelho aqui. Parece que o mirim trabalhou o tempo todo de costas. Nossa, gravou bem, gravou alto. Vamos salvar aí. Tirando o que é dos outros. Leva também as pragas, né não? É. Não queria tirar tudo que é seu, inclusive a sua vida, tio. Leva as pragas que estavam te perturbando junto. Mirim já pega logo, já põe nas costas do camarada. Ah, leva tudo, velho. Se quer perturbar a vida alheia, leva também as perturbações que essa vida estava carregando e estava pesado. Fica pra você. Tudo tem o seu lado útil e inútil. É, você não vai mais pelo inútil, reclamando, reclamando. Mude de lamentação, mais um. Então vamos ter que fabricar um de. Mirim, o que você acha do silêncio? A melhor companhia que se possa ter, né, Ti? É no silêncio que o Cristo fala, não? É. Quer receber tudo que é bom fazendo tudo que não presta. Não merece uma bala na cabeça? Só leva-te, pá. Certeza, só uma tomba. Cai um para um lado, um para o outro. Ou vai para o lado pior, ou vai para mudança e melhorar o lance. Aí é menino. Da tua vibração, né, velho? Como diz o cabeça de Torres, é o que você vive, né, não? Sai da frequência deles e eles não te acham, né, meu irmão? Fica na frequência deles, vão te encontrar facinho. Ó, né não, tio? Só é. Só é.